à toa. De tanto gritar, ai, ai, ai, ai, ai, levei uma bronca do meu pai. Abelha danada, não sabe o que me fez. Fiquei sem sentar mais de um mês. Beijo.